Jesus, a vida e luz, do meu pecado me livrou, na ensanguentada cruz, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor, faz-me cantar tão grande Salvador.